Esse é Rodrigo Carvalho, tocando tudo pra você. Dizem que a tristeza não tem fim. E a felicidade, felicidade sim. Você foi o sol no meu amanhecer. Só vou morrer. Lembranças desse amor.

Descendo